André Cedis, o mural de Ibicoara. Só 15 segundos pra ela querer voltar. Foi só um stories, um stories e avisa a mãe que eu tô no brega. Vem comigo assim, ó. Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ou me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Eu chamei os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender, bebê. Aí foi só um stories, um storyzinho, com o paredão tocando e um